essa canção. Essa canção. É de Bicos e Vielas, ruas do Capão, daqui onde nasceu a nossa inspiração. Deu um passo à frente, veste a mente, mantém a paz no seu coração. Sentindo a gente que sabe sentir, nós é do mundo, conexão. Deu um passo à frente, veste a mente, mantém a paz no seu coração. Sentindo a gente sabe sentir. Nós é do morro, conexão. Nós é do morro, conexão. Conexão do morro, novo álbum, nova formação. Nós trafica informação através da canção, passa a visão. Traz paz pro coração. A escravidão pior de um ser humano é a mente. Se ela não agir, pensar, o corpo sente. Faça diferente, seja inteligente. Acredite que até o diabo é crente. Não se diminua, não se desmereça. Perca a cabeça, joga as cartas sobre a mesa. Somos resistência, pra muitos referência. No rap a essência, ditando transparência. Se tentar nos derrubar, não consegue. É a luz divina que nos protege. Vou deixando um salve, quem acredita em nós. Vem comigo no refrão e solta a voz. Dê um passo à frente, veste a mente. Mantenha a paz no seu coração. Sentindo a gente sabe sentir. Nós é do mundo, conexão. Um passo à frente, liberte a mente. Mantém a paz no seu coração. Sentindo a gente sabe sentir. Nós é do morro, conexão. Cachorrão CDM na cena, na arena. Sigo meu dilema, contra o sistema. Bicho solto na quebrada, nós tá milhão. Pego cedo no batente, na disposição. Tem bico aí querendo nos desmerecer. Sabe por quê? Nós faz acontecer. O mesmo espaço que tem pra mim, tem pra você. Eu faço a minha, não jogo pra perder. Vários querendo atrasar. Moisés abriu o mar, nós abre a sua mente. Subconsciente, pá. Nós é de lá, morro do piolho. Pode acreditar, terra prometida. Só quem é que vai passar. Conexão a miliano, Deus que tá guiando. São vários planos, tamo praticando. Se liga no volante, nós tá sempre avante. O terror do morro, seguindo adiante. Dê um passo à frente, veste a mente. Mantém a paz no seu coração. Sentir a gente sabe sentir. Nós é do morro, conexão. Passa à frente, liberte a mente. Mantém a paz no seu coração. Sentindo a gente que sabe sentir. Nós é do morro, conexão. Só quem é de lá, só quem é de lá, só tá, tá, tá. Só quem é de lá, só quem é de lá, só quem é de lá, só quem é de lá, só quem é de lá, só quem é de lá, só tá, tá, tá. Só quem é de lá, já.